coração também chora. A força vem de dentro e a armadura vigora. A armadura só por fora. Derivada da maldade, nem todo sorriso de alegria é sentimento de verdade. Se pra ganhar no jogo, o adversário trava a guerra. Vou com tudo em cima deles, pois vencer é minha meta. O diamante é muito belo, sua origem vem da lama. Virtude natural que não se ofusca pela fama. Que trai e atrai, nos faz perder o foco, fazendo esquecer que eu tenho sangue de um nobre. E nessa de pensar que o céu é o limite, eu vi uma pá de sonhador que não chegou até os 20. Eu vi do lixo nascer fã, eu vi o amor em quem não ama. Quatro vidas numa mesa, ambição e suas tramas. Um drink, um trago não ameniza a solidão. A tristeza estampa o rosto, a alma sanga, a depressão. Se pá, cê tá panguando, esquecendo sua origem. Nobre guerreiro, lutador, é bem mais forte do que dizem. Nobre guerreiro, coração também chora. A força vem de dentro e a armadura vigora. A armadura só por fora. E também chora. Nobre guerreiro, coração também chora. A força vem de dentro e a armadura vigora. A armadura só por fora. E também chora. Minha alma tá confusa, duas feras dentro. Uma diz que sou capaz, outra quer me oprimir. Aonde tem consolo, onde as águas são tranquilas. A tempestade já passou, posso sentir a calmaria. Quem tá na embarcação, quem é que sopra nossa vela? O regente do universo, maestro dessa terra. Misericórdia alcançada, posso dizer que renasci. Sempre atento ao seu chamado, quando disse vinde a mim. As atitudes são mais fortes, valem mais que mil palavras. Me ajoelho aos pés da cruz pra não usar mais balaclava. Quem era eu, quem sou eu, pra onde vou? A um passo da conquista que a fé proporcionou. As noitadas, baladas, era o que meu ego quis. Não sei pra quem sofrer, pra alguns minutos ser feliz. Nem toda lágrima de dor é derivada da maldade. Nem todo sorriso de alegria é sentimento de verdade. Nobre guerreiro, coração também chora. A força vem de dentro e a armadura vigora. A armadura só por fora. Às vezes choro de emoção, pois a névoa da neblina só me traz recordação do luxo que eu não tive, do meu pai que foi ausente. Cada domingo de agosto ganhou meus prantos de presente. Reforçando a teoria, mais um número para o senso. Aí, vamos parar com esse lamento. Certamente nunca falha, o que não mata fortalece. Sentimento, superação, curador de quem escreve. Ser forte ou ser fraco é questão de decisão. O corpo está cativo, pra mente não há prisão. O sorriso do meu filho define o meu caminho. O brilho do seu olho ou me jogo no abismo. A humildade prevaleça, eu não perca o temor. Que eu seja coerente, sempre grata ao meu Senhor. Nem toda lágrima é de dor, às vezes choro de alegria. Saudação aos guerreiros, novo tempo, novo dia. Nobre guerreiro, coração também chora. A força vem de dentro e a armadura.